Dans sa zone. Salivando no banquete, vira lata, sangue quente. Tô ciente de que não tem mais volta daqui pra frente. Displicente, evidente, simplesmente diferente. Desde o 986, dou sessão primeiramente. Eu peço um brinde e agradeço ao santo forte a proteção. Meto um terço no peito pra cruzar na escuridão. Rancoroso até o osso, aprendiz do mundo cão. Olho aberto, passo firme pra não falhar na missão. Na ação, articulado, taxado de mafioso. São os negócios a parte do lírico habilidoso. Amigos, amigos, vale a pena ver de novo então. Disca 011 pra sonar os venenosos. Perigoso a cada esquina, meticuloso na rima. Mente a mil com os versos em cima, flow que te invade e domina. Lá de cima alguém vigia, não desvia. Correria, céu, inferno em harmonia. Siga em frente dia a dia. Quero a vitória e não posso negar, mas levo a honra em primeiro lugar. Quem não conhece eu vou me apresentar. O beat bate, já embala. Malandragem na alta escala. Sem dar brecha, sem dar fala. Só quem faz e pouco fala. Os canalha, eu fecho a cara. Salo o ego, sayonara. É o preço que se paga. Eu tô de boa, pega nada. Madrugada ou meio dia, uma certeza absoluta. Jogo sempre pra vencer. Cheque mate na conduta. Seco sem a cara pulsa. Lapidando a força bruta. E a disputa continua. Se eu tiver de pé na luta, luto pelo que eu quero. E se eu quero agora. Não venha com churumelo. Eu não jogo conversa fora. Não quero sua esmola, eu não quero sua piedade. O sangue já derramado, só prova que é de verdade. Verdade sem maquiagem, num mundo de hostilidade. Só mais um na humanidade, humano e atividade. Sobrevivendo às chamas na Babilônia que arde. Dá licença, tamo junto, tô chegando na humildade. Já quero a vitória e não posso negar, mas levo a honra em primeiro lugar. Quem não conhece eu vou me apresentar. Quero a vitória e não posso negar, mas levo a honra em primeiro lugar. Quem não conhece eu vou me apresentar. E eu sei.